Nosso tema dessa tarde é a roda da vida. Nós falamos várias vezes sobre a questão do aprendizado, que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. E já demos vários exemplos de como isso acontece, né? O aprendizado pela dor é quando nós precisamos passar por uma situação difícil para, através dessa situação, compreendermos a necessidade dessa dificuldade. O aprendizado pelo amor é quando nós compreendemos, observando a vida, sentindo o que a vida nos apresenta, ou, muitas vezes, pelos exemplos que as outras pessoas nos dão através da conduta delas. E nós temos vários exemplos, e nós sempre falamos muito da figura de Jesus, que foi o maior exemplo de todos. E, com certeza, foi a pessoa que mais sofreu na carne e demonstrou uma firmeza de fé que nos inspira. A roda da vida, que eu vou falar hoje, ela é baseada nesse livro aqui. É um livro autobiográfico de uma médica que nasceu em 1926 e faleceu em 2004. Nasceu na Suíça e trabalhou ao longo da vida nos Estados Unidos. E desde muito nova, ela percebia um desejo, uma vocação para vir a ser médica. Mas ela queria ser médica porque ela queria ajudar as pessoas. Ela tinha isso em mente, de poder ser útil às pessoas que precisavam. E desde cedo, ainda moça, 1926 ela nasceu, já na década de 30, estourou a Guerra Mundial, a Segunda Guerra, e ali nos anos 40, quando com mais idade, já com 18, 20 anos, ela procurou, de alguma forma, auxiliar voluntariamente as pessoas que passavam pelos dramas da guerra. Então, a Suíça é relativamente perto dos países que estavam em conflito ali, mesmo sendo um país neutro, ela se colocou à disposição e fez viagens à França, viagens à Polônia, no pós-guerra principalmente, que ficou um país totalmente destruído e, mais do que isso, a população vulnerável e necessitada de todos os tipos de cuidados. Naquele tempo ela não era médica ainda, mas ela foi voluntária e se colocou como uma pessoa disposta a fazer qualquer coisa que fosse necessário. E assim foi. E de uma forma, a vida vai nos apresentando situações, vai nos encaminhando para oportunidades e nós vamos atendendo essas oportunidades. E com ela não foi diferente. Então a questão da medicina acabou surgindo quase que sem querer, mesmo ela desejando. E naquela dificuldade toda, ela teve a possibilidade de atender nas funções médicas aqueles que precisavam. Mas assim foi. Depois de se formar, ela foi morar nos Estados Unidos, casou na Suíça, foi morar nos Estados Unidos, e ali ela, já formada em medicina, ela começou a atuar na área médica e acabou também por uma dessas ruas que a vida nos encaminha. Ela se especializou na área da psiquiatria. E aí começa o trabalho interessante dela. É por isso que eu trago essa referência na questão dos exemplos, né? Porque ela começou a trabalhar numa área onde não era dada uma atenção. Não a área psiquiátrica propriamente, mas a área específica de doentes. Doentes em situação terminal, que a medicina, ainda hoje um pouco assim, mas naquela época muito mais, aí já estamos falando já de anos 50, anos 60, a medicina ela trata com a vida. E muitos médicos, principalmente é relatado, e eles sentem uma frustração muito grande quando eles não conseguem salvar um paciente, não conseguem manter a vida. E por causa disso, de uma forma inconsciente até, esses doentes eles eram colocados de lado. Eles eram apartados das suas famílias, de uma de um contato verdadeiro entre médico e paciente, da situação real que eles estavam passando, e dos cuidados, não os cuidados médicos, mas os cuidados na área emocional. Por isso que eu disse que a vida dela começou a ganhar força quando ela começou a trabalhar com esses doentes. Ela começou a dar voz para essas pessoas se manifestarem e contarem o que eles estavam sentindo, de que forma eles estavam encarando a sua doença. São crianças até pessoas idosas. O leque de pacientes que ela tratava. E é importante, porque através desse processo, muitos deles, a grande maioria, não se curava, porque eram doenças terminais já, em estágio muito avançado. Mas ela coloca até que existem fases da doença e que hoje nós temos essas fases em nós, quando nós percebemos algo grave, que são fases de negação, de frustração, de raiva, desespero, depressão, até que a gente consiga chegar no ponto de aceitação, de conseguir elaborar e entender a doença e o porquê em mim essa doença. Só que se nós não tivermos muitas vezes auxílios de pessoas que nos ajudem a fazer esses caminhos, nós podemos parar em situações anteriores, como a raiva. E aí nós desencarnamos de uma forma pesada e negativa. Essas pessoas com as quais ela trabalhou, ela conseguiu dar voz a elas, conseguiu fazer com que elas colocassem para fora o que elas estavam sentindo. Esse trabalho auxiliou muito a área médica da época, e até hoje se criou uma referência, auxiliou as famílias e, obviamente, os doentes. E todos aqueles que vieram a tratar de assuntos como esses. Como nós mesmos hoje, nós temos cuidados e situações que são desenvolvidos mediante a um trabalho que foi feito muito anteriormente. Isso levou com que ela fosse chamada a fazer conferências em todo o mundo. Ela trabalhou com isso mais de 30 anos, foram mais de 3 décadas. Inclusive enfrentou um problema na época, que foi quando surgiu a AIDS, anos 80, início dos anos 80, em que o desconhecimento da doença era muito grande e os doentes eram colocados todos separados, porque achava-se que aquela doença podia ser transmissível pelo contato normal e ninguém queria tratar dos doentes. E mais do que isso, deixava neles uma questão de emotividade, de, enfim, toda aquela carga que um doente passa, principalmente quando está enfrentando uma doença muito difícil e está enfrentando ela sozinha. Então, existem nesse livro relatos muito interessantes, inclusive a questão da espiritualidade que ela desenvolveu ao longo do tempo. Ela não se coloca como praticante de nenhum tipo de religião, mas a forma como ela demonstra a visão espiritual, ela é muito parecida com aquela que nós tratamos frequentemente aqui. Através de simplesmente de perceber, de escutar e de fazer aquilo que deveria ser feito, como sendo a pessoa do outro lado. Aquilo que nós falamos, né? Como é que eu gostaria que eu fosse tratado? Então ela buscava, através disso, dar o tratamento a todas essas pessoas, fazer com que elas se sentissem novamente pessoas e não simplesmente doentes. A grande diferença de tratar a doença ou o doente. Nós tratamos muito as doenças. Esquecemos que quem carrega essa doença é uma pessoa, é o doente. E é ele que deve ser o nosso foco. É ele que deve ser percebido, tratado e, através disso, é dado o tratamento correto. Então, eu falei no início, né, dos exemplos, porque através das pessoas, e nós falamos também frequentemente, muitas vezes estão do nosso lado uma vida inteira e nós não percebemos os exemplos que elas estão nos dando através da sua determinação, do seu trabalho, do seu carinho, do seu afeto, do seu amor. E nós estamos olhando para lados onde não há nada, muitas vezes, deixando de ver o que está permanentemente conosco. Esse é um exemplo, apenas um. Uma inspiração, eu diria, não só para nós que tomamos conhecimento, Mas, como eu disse, para toda a área médica que veio após esse trabalho que foi desenvolvido e aprendeu a modificar questões nos tratamentos e nas relações médico-paciente. Então, serve como inspiração para todos nós. Fica a sugestão. Esse livro, só para continuar um pouquinho, ele foi apresentado por uma colega aqui da casa, num dos nossos cursos que a gente faz internos, e a maneira como ela apresentou o livro chamou muita atenção, porque talvez ela tenha conseguido pegar as partes principais e transmitir e despertar a nossa curiosidade. Então, muitas vezes é assim que as coisas acontecem, né? Um despertar, uma curiosidade, para que a gente consiga trazer um pouco mais de informação até para o nosso dia a dia, para a nossa vida, enfim, como um todo. Então, fica essa sugestão para quem quiser. A Roda da Vida é o livro.